1817, aguarde um instantinho, cópia. Está autorizado, a linha aí decolada 10, plano 3520, vento 160 graus, 12 de nós. O gol no 817, cópia. Está autorizado Guarulhos, 360 nível, via Pesoluno 6 até Belo Horizonte, após BH Trive, após Trive Poços de Caldas. A decolagem é da 10 com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda direto bridge. O controle 120 decimal 8, acione 5562. Tá correto, o gol no 817, chame para o pushback e acionamento. Tá 3520, decolado aos 24, chame o controle 120 decimal 8. 08, bom dia, 3520. Controle Salvador 3520, passando 2000 na FUCA. Bom dia, Campo 3520, contato radar. Submantém nível 90, mantém a saída da PUCA. 90 na PUCA, 3520. 3. OSM-186, com autorização. Ok, o TAN 3399 está autorizado. Guarulhos, nível 360, via Pesulu no 6 até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive direto Poços de Caldas. A decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 120 decima 8, o transponder 5566. Objetivo nível 360, viajando com 6BHC, direto 30, então direto ponto de calça principal da NES, curva direita, saída da El Leda, após Leda Bridge, 120 decima 8, 5566. Tá correto, TAN 3399, chame aí, pronto, ó, o pushback e acionamento. Câmara, É calculizado no LS, chama a torre, Lomboeta, Badura, Valfonso. Lomboeta, Badura, Valfonso. Autorizado, então 3399, chame táxi. Camarada, 3399. Gente, o Mike é com Mike, continue na aproximação, aguarde a autorização de pouso. Pistão no zero, uma olhada. O ajuste é um no zero, no nove. Autorizado, Gol 1817, chame táxi. Livre o pouso do Mike é com Mike? Afirmo, Mike é com Mike, livre o pouso na 10, vento 160 graus, 189. Oeste, o CAM 3399, táxi pelo Pat India. Siga um Boeing da Gol e chame no ponto de espera da 10. O Mike é com Mike, no solo aos 4 anos, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Gente, o voo no 897 está livre, o táxi à direita, chame para a decolagem no ponto de espera da 10. O Mike é que Mike vai para a Bata? Ok, sente. O voo no 817 está autorizado a decolagem da 10, o vento 160 graus, 179. Mike é com Mike, ingresse na Taxi Juliette e posicione, e mantenha-se no través do gate 10. Temos uma aeronave, uma viatura da Infraero aí que vai fazer o follow do senhor até a Bata, ok? Mantenha o ponto de espera, tá 3399. Voo 817, decolado aos 45, chame o controle 120, décima 8. 308, volta bem. Igualmente. Controle, voo 817, decola na pessoa. 8-7, contato radar, se me mantenha o nível de voo 360 da EL, a saída. Gol no 8-7. Da EL, sobe a 36, no 8-7. O TAM 3399, aguarda só mais um instante, separação de tráfego devido à aeronave à frente, veiculou para o mesmo destino, no mesmo nível e rota. Mike at Mike. Tá 3399, alinha aí, mantenha 1-0. Mike Eco Mike, só para informação adicional, siga estritamente o percurso que a viatura da Infraero vai realizar devido à pintura da linha central de táxi, que foi feita há pouco tempo. Siga pela esquerda o mesmo percurso da viatura. Tenha uma boa noite. TAM 3399, decolagem autorizada da 1-0, o vento 170 graus, 1-0 nosso.